Pessoal, alô, só para dar uns avisos rápidos, por favor, aproveitar que o Adriano ainda não chegou, né, o PC, quer dizer, sabe Deus que hora que eles conseguiram sair do engarrafamento no Rio, mas, enfim, um dia eles vão chegar, eu não sei o que, eu falei com ele que era tarde, mas tá bom, vamos lá, é o seguinte, boa noite. Desculpe incomodar, mas agora que a gente ficar à toa, a gente vai batendo um papo. Será que eu estou gostando desse negócio de aparecer, entendeu? Que eu tenho problema de autoestima. Então, tenho um problema de autoestima grave. Aproveitando essa oportunidade, né? Agora vou fazer um jabazinho. Vocês já falam bem da gente na avaliação institucional, porque daí essa autoestima melhora. Mas é o seguinte, não é isso não. Lá no CIA... Eu falei ontem, eu sei que alguns estavam, mas vou repetindo, porque alguns não estavam, enfim. Está aparecendo a opção da renovação de matrícula antecipada. O que é a renovação de matrícula antecipada? O aluno que tem certeza que quer permanecer conosco, não vai se mudar, não, enfim, já tem a vida planejada que vai permanecer estudando, ele deve... É bom que ele faça pré-renovação. Por quê? Porque se ele cumprir aqueles requisitos de estar adimplente até o fim do semestre, não sei o quê, ele vai receber 10% de desconto na mensalidade de janeiro, cumulativa com a bolsa que ele já tem. Então, numa mensalidade de, sei lá, R$600, né, 10% é 60 prata. Não é nenhuma fortuna, mas dá para brincar, né? Segunda coisa é o seguinte, o aluno que tem a bolsa convênio, SAF, Prefeitura, Governo do Estado, FAOL, ele precisa fazer a pré-renovação, porque ela é condição para ele poder renovar a bolsa convênio. Quando ele terminar a pré-renovação, vai abrir a tela assim, renovação de bolsa convênio. Aí você já deixa o contra-cheque da tua mãe, do teu pai, o papel da SAF, o que é que seja, escaneado, abre ali o requerimento e manda para lá. Se você não tiver esse papel escaneado em mãos na hora, você bota assim, validar, faz a pré-renovação e bota validar depois. Mas aí você tem até 30 de novembro para requerimento novo, validação de bolsa convênio. Se não validar a bolsa convênio, em janeiro perde a bolsa. Aí tu vai lembrar e vai pedir. Aí eles vão lançar para fevereiro, mas num percentual novo, que é abaixo do que vocês têm hoje, que é o convênio novo que foi mudou aí, combinado com as empresas e trocou o percentual. Então, é importante que... Mas só vai ser deferido, pelo menos que eles passaram para a gente, o requerimento de quem fez a renovação antecipada. Quem não precisa fazer a renovação antecipada para renovar bolsas? FIES, essas coisas, ProUni, isso não é convênio, isso é uma bolsa do governo, enfim, é financiamento, é outra história. Mas é bom fazer. Para que serve a renovação antecipada? Será que ela não é a renovação oficial em janeiro? Ela serve para evitar... Aí o Adriano chegando aí. O homem saiu cedo do Rio. Entra aí, Adriano. Entra aí, PC. Tudo bem? Para que serve a renovação antecipada? Você estava fazendo 5 matérias agora. Aí você quer pular para 2 em janeiro. Aí eles não sabiam o que você ia fazer em janeiro. Aí te mandava o boleto de 5. Aí ou você pagava 5 ou ficava lá na secretaria para trocar o boleto. Ou você estava fazendo 2. Quer pular para 5, aí eles te cobravam 2, depois em fevereiro vinha aquela fortuna. Fala, meu irmão, obrigado, beleza. Aí o que acontece agora? Quando você marca lá, o boleto de janeiro vai vir o valor da mensalidade que você marcou lá. Em cima das disciplinas tem assim, veja como ficará a sua mensalidade, um linkzinho. Ela vai mostrar o que você paga hoje e como ficará com aquelas matérias que você colocou. Então, quer dizer, ele é uma forma de planejamento. É obrigado a fazer, quem não fizer não vai estudar, não. Se você não fizer nada, em janeiro vai abrir o CIA lá para você fazer o oficial. É mais uma tentativa de planejamento financeiro. E, para a área acadêmica, eles vão fazer o relatório de quantos clicaram naquelas matérias para a gente ter uma noção da demanda. O que é renovação antecipada? Não é. Ela não é o horário real, porque você clicou lá em 2 matérias, mas elas conflitam o horário, você não vai ficar nas 2, porque elas estão no mesmo horário. E no caso específico de jornalismo, publicidade também, mas menos, administração acho que menos ainda, como a gente não oferece todas as disciplinas, por uma questão de demanda, né? Não há demanda para... Se houvesse, eu ficava rico, aí eu tinha turma, né? Mas como a gente não oferece todas as disciplinas, É, às vezes você vai clicar numa disciplina ali que não vai ser ofertada. Porque, sei lá, só tem você e mais cinco para fazer aquela matéria, pelo estudo que eu fiz. Só vai ter ela no outro semestre. E aí não vai se concretizar. Mas o que vai acontecer? Eles vão te cobrar janeiro. Quando você substituir pela outra, que você vai botar no lugar daquela, a sua mensalidade vai variar pouco. Então você acaba fazendo um planejamento mesmo que não certo. Eu não vou dizer que nós já temos um horário rascunhado, ou tem um horário de jornalismo rascunhado, mas eu não vou mostrar a vocês porque ele ainda está muito incipiente. Mas daqui uma semana e tal, eu vou ter um rascunhado. Publicidade, talvez em duas semanas e tal, que é um horário mais difícil, tem mais aluno, tem que ter mais atenção. Então, a gente daqui daqui uns 20 dias, já podem ir lá para olhar um horário rascunhado, se quiserem, para vocês poderem ter uma noção da vida de vocês. Tá? Não é o horário oficial, porque nós temos a Aline, que talvez volte de licença, talvez não, está dependendo do CNPq. Tem a Ana, que deve voltar. Tem a Patrícia, que a universidade pediu que a gente a contactasse para ver se ela vai retornar. Então, tem algumas coisas em aberto ainda que a gente não sabe. E tem o currículo novo, que não é o de vocês, mas o primeiro período tem um currículo novo, então muda a ordem das disciplinas, então vai mudar a oferta. Né? Mesmo que são matérias que vocês têm que fazer, mas algumas pularam para o primeiro período, então vai ter turma. Né? Então, tem tudo isso em jogo. Bom, além disso, a Daiane me avisou, eu não sabia, que abriu a avaliação institucional ontem. Está aparecendo no CIA. Por favor, faça a avaliação. Nós estamos em cima da avaliação institucional, eu e a Alan, trabalhando aqueles pontos que estão em vermelho, são dois ou três, né? Extensão é um deles, estamos aqui hoje, espero que melhore a extensão e atividades complementares. Mas é importante a avaliação sincera e firme. Sincera e firme. Para que a gente possa entender o caminho que nós estamos percorrendo e fazermos, se for necessário, os ajustes que se façam necessários. Já está na hora, né? Da gente começar a atacar os pontos e melhorar os que estão sendo bem avaliados, que alguns estão muito bem. Né? Nós estamos muito bem em alguns pontos, e principalmente em laboratório, às vezes com avaliação que não está muito boa, pela quantidade de produção, por causa dos funcionários. Mas nós temos que acertar, então vocês avaliem. Tá? Eu não vou me alongar mais, porque não faz sentido, né? Adriano, quer ir lá lanchar antes de vir ou quer começar? Então, nós vamos lá. Vou levar o Adriano lá um minutinho no lanche e vamos começar. É bom para o pessoal chegar também que está atrasado. Tá bom? Obrigado pela atenção. Já estaremos voltando. É que eles vieram de viagem, né? Então, é importante. E aí, meu irmão? Tudo bem? Mas só para lembrá-los, amanhã, o primeiro horário é a palestra do Oscar do Sebrae sobre responsabilidade social e ambiente competitivo. Não é o que está ali, do Fernando da InterTV, que está nos cartazes. Então, a palestra do Sebrae, o Fernando da InterTV é na sexta-feira, junto com a Ana Paula Tapajós, da Tribuna de Petrópolis. Ok? Muito obrigado. Adriano, senta aí, eu fico em pé, fica à vontade. Obrigado. Adriano é irmão nosso, trabalhamos junto na FESO, trabalhamos hoje no João Show junto. É um cara que trabalhou na CBN, ele vai contar a trajetória dele e está aí hoje na Rádio Nacional, TV Brasil, enfim. Bem-vindo, PC, você é nosso irmão, obrigado pela presença, bem-vindo, PC. PC, tem um lugar lá, aquela mesa lá atrás é para o livro, se as pessoas quiserem botar lá, tá bom? O PC trouxe o livro que ele está lançando, né, o Jogo do Centro, ele vai explicar a vocês, e trouxe alguns exemplares, se alguém desejar, tá bom? Obrigado pela presença e sairei de cena. Obrigado. Oi, pessoal, boa noite. Né? Fico muito à vontade de estar nesse auditório pela segunda vez. A primeira vez eu estava sentado aí onde vocês estão, estou na formatura aqui da minha cunhada. Né? Essa é uma noite também especial para a gente, porque eu meio que comecei na docência assim, quase que involuntariamente, por meio de um currículo que a minha mulher enviou sem eu saber, né? E, de repente, eu recebi uma ligação, era uma entrevista para ser professor de uma universidade aqui em Teresópolis. E quando eu cheguei lá, eu descobri que era exatamente para a vaga do professor Jorge Marum, não é? Que tinha saído lá da FESO na época, hoje é CESO, né, para trabalhar aqui na Estácio. Então, se o professor não tivesse feito essa movimentação, talvez hoje eu não estivesse aqui conversando com vocês. Não é? A coisa que, naquele momento, era uma atividade secundária, hoje acabou se tornando a atividade principal da gente, né? E é também um momento muito especial, porque quando eu saí da universidade, eu pude deixar na minha vaga, na vaga que eu ocupava lá, o professor Paulo César, que foi meu professor na faculdade, né? Então, eu acho que a gente tem uma prova aí de que muitas coisas que a gente faz, né, ao longo da vida, a gente, muito importante deixar as portas abertas, né, porque você nunca sabe quando, novamente, você vai ter a oportunidade de, enfim, de receber um convite ou de outras portas serem abertas para a gente por causa do trabalho nosso, né? Então, assim, para falar rapidamente da minha trajetória, eu sou professor da Estácio também, né, essa rotina que o professor Jorge falou para vocês, eu conheço bem a avaliação institucional, né? Enfim, renovação antecipada. Eu sou coordenador de curso também, eu trabalho lá no João Show, né? Que é o campus onde a universidade começou. Eu coordeno o curso de produção audiovisual, que é uma graduação tecnológica, né? Que forma produtores para rádio e televisão. Eu estou já há 3 anos coordenando esse curso também, com aulas aí em publicidade e jornalismo, enfim, e no próprio curso de produção audiovisual. Então, assim, eu comecei na profissão, quando eu saí da faculdade, eu trabalhei na CBN, né? Eu sempre cito isso como um motivo de orgulho muito forte, porque, na época, a gente estava ali em 94, 95, era a única redação no Rio onde a notícia era prioridade absoluta, né? Ainda não havia sido criada a Globo News, né? A gente estava ainda... A Globo News estava assim, no papel e no momento das discussões, né? Mas então na CBN ali era a única redação onde se respirava notícia o tempo todo, né? E aí comecei no rádio, depois fiz assessoria de imprensa em empresa grande, em empresa pequena, em multinacional, enfim, em escritório com poucas pessoas. Trabalhei em televisão depois, né? Trabalhei na TVE, que hoje é a extinta TVE, que hoje é a TV Brasil, né? Fiquei 10 anos trabalhando com futebol, com esporte e tal. E depois passei para o jornalismo, né? Na TVE fiz lá, fui editor-chefe, chefe de reportagem e tal. E ao mesmo tempo também seguindo já a carreira acadêmica, né? E há 2 anos eu passei para a EBC, né? Que é um pouquinho, que eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre a EBC. E eu estou lá até hoje trabalhando na Rádio Nacional, que é aquela rádio histórica, enfim, que teve lá sua época de ouro, né? Com as cantoras do rádio, as rádios novelas, rádio teatro e tal, né? Então é um pouquinho disso que eu vou apresentar para vocês aqui, e depois eu passo a bola para o PC aí, para a gente continuar esse bate-papo. Se quiserem também fazer alguma pergunta, em qualquer momento a gente responde, tá? Então, assim, EBC, não sei se vocês conhecem, alguém conhece a EBC aí? Ninguém conhece a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, que todo mundo confunde com Empresa Brasileira de Comunicação, né? Mas não é mais isso, é Empresa Brasil de Comunicação, né? É uma empresa, né, que foi criada em 2007, né? Foi no finalzinho do governo Lula, né? Ela foi criada há 7 anos, né? A sede fica em Brasília e a gente tem redações e tem, enfim, gente produzindo conteúdo aqui no Rio. Aqui no Rio é o principal... aqui no Rio de Janeiro, né, no estado do Rio, lá no centro do Rio, né, onde a gente tem maior centro de produção lá dos programas nossos, né, Sem Censura. Alguém de um dia na vida assistiu Sem Censura, deve estar mais de 30 anos no ar Sem Censura, né? Os programas de futebol à noite, hoje chama No Mundo da Bola, né? Mas outros programas culturais, Arte do Artista, né? São alguns programas que ainda são produzidos lá dentro da TV Brasil, né? Mas, enfim, a sede da empresa é em Brasília, a gente tem no Rio alguma coisa, tem em São Paulo, né? E Maranhão uma pequena coisa, né? Então, assim, se vocês terem uma ideia do porte da empresa, né? A gente não está falando só de televisão, né? É sempre bom fazer essa ressalva, tem agência de notícias, tem portal que produz conteúdo, distribui um conteúdo para utilização gratuita, né? A gente vai falar mais sobre isso também. Mas a gente deve estar batendo hoje 2.500 funcionários, né? Só para dar uma foto da empresa para vocês. Então, o que a gente tem de veículo, né? TV Brasil, TV Brasil Internacional, Agência Brasil, né? Agência de Notícias, né? A Rádio Agência Nacional, que é uma agência de conteúdo só de áudio, né? Para também ser usado livremente qualquer emissora no país, né? E as emissoras de rádio que integram o que a gente chama de sistema público de rádio, né? São 8 emissoras, né? A gente vai depois destrinchar elas para vocês, né? Falar rapidinho a apresentação institucional. Então, assim, só na parte da televisão, Né? A gente, o governo federal, quando criou essa história, né, enfim, para poder ter e veicular conteúdo de norte a sul do país, acabou fazendo parcerias com emissoras, às vezes emissoras estaduais, às vezes emissoras federais, enfim, às vezes até as antigas emissoras educativas, tem muita emissora educativa que era do município, né, de determinada cidade. Então, eles fizeram parcerias com as emissoras em todo o país, a programação chega a mais ou menos metade dos municípios, né, do país, no exterior, por meio da TV Brasil Internacional, chega a 45 países, assim, e eu acho que o grande barato, quando a gente fala de TV pública, né, é a gente poder trabalhar com conteúdo que não necessariamente é o conteúdo da TV comercial. Né? É uma questão que, na medida do possível, na medida que a tua estrutura de produção permite, na medida que o teu fôlego de cobertura permite, né, você consegue discutir alguma coisa que seja complementar, eventualmente, a emissora comercial ou ter um foco maior. Né? A gente estava, antes de chegar no auditório aqui, a gente estava comentando o negócio do episódio de racismo do goleiro Aranha, né, do Grêmio. Né? Então, assim, eventualmente, nesse caso, o que a gente poderia ter feito, né, na cobertura do dia seguinte? Poderia ter dado um episódio, né, um destaque maior ao evento de racismo que propriamente a parte esportiva daquele jogo, os gols, ou se foi um gol bonito, se não foi, enfim. Né? Então, isso é só um exemplo, mas na medida do possível, na medida de todas as pautas, todas as coberturas, né, elas tendem a ser pensadas com esse foco aqui, nesse tripé aqui dos direitos humanos, né, muitas vezes. Isso significa, na hora de fazer um Povo Fala, né, todo mundo sabe que é Povo Fala, já fizeram redação, expressão para vídeo, né? Na hora do Povo Fala, significa que você no Rio de Janeiro às vezes fica contaminado para ir para a Zona Sul, né? Que é na praia, bonito. Talvez a gente queira fazer um Povo Fala no Mercadão de Madureira, que é na Zona Norte. Né? Na hora de fazer aquela matéria da chegada do verão, né? Em vez de fazer ao vivo lá no Arpoador, dá um visual bonito, no coisa, eu vou fazer no Piscinão de Ramos. Né? Então esse que é um pouco da angulação, assim, sempre da angulação que a gente dá aos temas que a gente abraça, né, na cobertura da rede pública. Né? Pula mais um para mim. Então, assim, zela pelo interesse do conteúdo, né, isso é lógico que a gente não pensa isso sozinho, né, a organização da emissora tem lá, né, um conselho curador que delibera sobre os nossos conteúdos e acompanha a produção que a gente faz, né, acompanha no sentido de, muitas vezes, representar o cidadão lá dentro. Né? A gente sabe que o CONAR lá, né, qualquer pessoa que se sinta ofendido com uma publicidade pode ir ao CONAR e abrir lá uma queixa. Né? Mesma coisa, se você assistiu alguma coisa na TV Brasil que você não gostou, você vai ao conselho curador, manda lá um e-mail, preenche um formulário e encaminha. A matéria tal não estava legal porque a abordagem dela diz com a realidade, ou é preconceituosa, sei lá, você pode se queixar. O conselho curador vai encaminhar a tua reclamação para a produção do programa vai, enfim, responder para o conselho que vai devolver a resposta para você. Né? Mas é uma forma de você, assim, ter uma transparência, né, na produção desse conteúdo, né, com a sociedade, né, e também um canal de diálogo com o cidadão, né, com todo cidadão. Então, assim, é o que permite a gente ter autonomia editorial em relação aos governos, em relação aos mercados. Que muito se discute na coisa da comunicação pública, né? Mas a empresa é comunicação pública, mas aí você vai ver o financiamento dela, de onde que vem o dinheiro para pagar aquilo ali? Ah, vem do orçamento do governo federal, né? Então, é o que todo mundo, né, às vezes discute, às vezes bate, né? Você pode ter um super sistema de comunicação pública, ABC é empresa de comunicação. Ah, mas quem financia? Não, que financia o orçamento da União. Né? Então, assim, é muito importante também essa visão, né, para a gente poder perceber a dificuldade que é e, muitas vezes, esse compromisso que a gente tem, né, em ponderar exatamente a cobertura, né? Que às vezes se traduz num termo, numa palavra que você usa dentro de um off, por exemplo. Né? É uma fronteira, enfim, delicada, é a forma como você organiza o teu conteúdo. É para baixo aqui? Não tem problema, não. Então, assim, como toda empresa, temos lá nossos valores, missão e visão. Né? Compromisso com a comunicação pública, independência nos conteúdos, né? Defesa dos direitos humanos, né? Valorizar as pessoas, cultura regional, né? Isso é muito importante. A gente transmite, né? A gente transmite a festa junina no Nordeste ao vivo, quer dizer, nenhuma emissora comercial normalmente faz isso, né? No máximo, a Band traz lá boi garantido, boi caprichoso, sei lá, enfim. Né? Mas a gente busca um outro caminho, na verdade. Né? É, e a missão nossa, né, é difundir conteúdos que contribuam para a formação crítica das pessoas. Até o telejornal, né? A gente tem um telejornal lá, que é o Repórter Brasil. O Repórter Brasil tem um quadro fixo muito interessante dentro do tempo de produção dele, né? Que é uma espécie de Repórter Brasil explica, né? Porque, assim, às vezes na televisão tem lá reunião do Copom, né? O cara decide abaixar a taxa de juros da economia em meio ponto percentual, né? O que a gente vai fazer no telejornal à noite, né? Vai ouvir lá os especialistas, né? Ouvir as opiniões especializadas para tentar traduzir para o brasileiro médio o que significa isso, né? Qual é o resultado disso na vida prática do cara, né? Na vida prática do cidadão, assim. E muitas vezes a gente tem, logo depois de cada reportagem, a gente abre um quadro que é o Repórter Brasil explica, né? Explica o que é, enfim, a taxa Selic, né? Aí explica porque existe a taxa Selic, qual é a finalidade da taxa Selic e tal. Então é uma forma de você, enfim, customizar, né, um conteúdo, uma forma de você abordar um determinado assunto de uma forma diferente que a televisão comercial normalmente produz. Né? Se parar para pensar, o Jornal Nacional ele tem 35 minutos, fica espremido entre as novelas, porque a televisão é caro, tem que faturar, né? Então, todo assunto do Jornal Nacional é sempre muito superficial, né? Em um minuto, no máximo, você tem que saber dar aquela notícia em um minuto, né? Enfim. Então, esse é um pouquinho da característica da gente, né? E tentar ser referência em comunicação pública, né? Então, só da parte da televisão, né? 25 estados, 60 milhões de lares por parabólica, né? Mas tem uma coisa boa também, a gente passa, é a emissora que mais passa filme nacional, né? Embora ainda tenha todos os problemas de exibição de tecnologia, né? A gente, às vezes o sinal é analógico, aí faz teste com sinal digital, às vezes transmite 4x3, que é esse formato daqui da transparência, às vezes transmite 16x9, que é o sinal de televisão digital, né? Enfim, mas a gente ainda tem essa característica, né? Nós somos o canal que mais passa, né, filme nacional e o canal que mais tem, né, tempo dedicado à programação infantil, ao contrário das outras emissoras, né? Que você vê agora, você sai do Bom Dia Praça, né? Bom Dia Brasil, vai para Ana Maria Braga, Bem-Estar, Encontro com Fátima. Quer dizer, isso é programação infantil na televisão comercial, pelo menos na Globo, né? Já foi para o espaço, né? Então a gente basicamente tem programa para criança de 8, 9 horas da manhã até praticamente na entrada do Sem Censura, né? Faz só uma pausa no almoço para os telejornais e para umas séries para adolescentes, para atender aquele público, aquele menino que chegou da escola e almoçou e está descansando, né? Que é o perfil do público. Então, assim, nas rádios, olha só as emissoras, né? Rádio Nacional AM de Brasília, Rádio Nacional FM de Brasília, Rádio Nacional AM no Rio de Janeiro, a Rádio Nacional FM no Rio de Janeiro, acho que foi vendida, né? Acho que foi na época do governo Sarney, né? Tinha também, existia isso, né? A Rádio Nacional FM no Rio. A Rádio MEC AM no Rio, a Rádio Variedade, né? Rádio MEC AM de Brasília e Rádio MEC FM no Rio de Janeiro, também a única emissora de música clássica, que ainda que tem um sinal excelente, inclusive. A única emissora de música clássica que ainda sobrevive no dial, né? E aí tem a Rádio Nacional do Alto Solimões e a Rádio Nacional da Amazônia, né? São duas emissoras que também cumprem um papel muito interessante lá na área delas, porque tem uma programação, às vezes, 3 idiomas, na fronteira lá, enfim. Até em Tupi tem programa assim, que atende também a população indígena, né? É um papel muito legal. Então, uma curiosidade das rádios aí, né? A Rádio MEC foi a primeira emissora do país, estudaram lá, né? Roquete Pinto, 1923, Henrique Moriz, aquela coisa toda, né? A Rádio MEC, a Rádio Nacional, 1936, que a sede era naquele edifício à noite, né? Ali na Praça Mauá, né? Foi o primeiro arranha-céu da América Latina, hoje está em reforma, está em obras, né? Vai ser construído lá um museu do rádio e tal. E as emissoras todas estão trabalhando no mesmo prédio, as emissoras do Rio, né? Estão trabalhando todas no mesmo prédio. E a Rádio Nacional de Brasília nasceu em 58, antes que a curiosidade da inauguração da cidade, também tinha um papel social muito importante, porque tratava da comunicação ali, né, das pessoas com as famílias que eles tinham deixado lá no Nordeste, em outros lugares, para construir a capital do país naquele momento, né? Rádio Nacional da Amazônia e Rádio Nacional do Alto Solimões foram as que eu já comentei com vocês, né? Então, assim, duas coisas interessantes. A Agência Brasil é provedora de conteúdo jornalístico. A Creative Commons é assim, Você pode usar o nosso conteúdo indiscriminadamente. Né? E muitos portais de notícia fazem isso. O leitor atento, né? Que às vezes a gente, né, gostava de ler o jornal, quando você gostava da matéria, você ia ver quem era, quem tinha feito aquilo. Pô, que lead maneiro, né? Você ia olhar o nome da pessoa, porque você sabia que dali a pouco todos seríamos colegas de profissão. Né? O leitor atento de portal, de site de informação... às vezes você tem muita matéria no UOL com informações da Agência Brasil, né? Que é a licença Creative Commons. Pode usar, desde que você cite de onde vem. Né? Tanto a Agência Brasil com texto e foto, quanto a Rádio Agência Nacional com conteúdo de áudio, né? Esses conteúdos, né, estão disponíveis aí nesse portal ebc.com.br. Né? A gente tem também um acervo histórico lá desde 1967, né? 180 mil horas de material gravado. Está esperando aí um projeto para conseguir verba para poder recuperar aquilo ali. Né? Aqueles jogos que eram transmitidos 9 da noite, né? Depois do Maracanã, domingo. A gente ia ao Maracanã 5 horas, voltava às 7, né? Tomava banho, jantava, sentava para esperar o replay do jogo que você tinha visto. Né? Januário de Oliveira, aquela coisa toda. Né? Esse acervo também precisa ser recuperado, está, né, guardado lá. E tem a EBC Serviços, que é um braço da prestação de serviços da empresa Brasil de Comunicação, que tem o NBR, que é o canal que acompanha a presidenta agora, de novo. Mais 4 anos acompanhando a presidenta, né, onde quer que ela vá. Então era isso que eu queria. É um retrato assim da EBC. É um lugar muito bacana para se trabalhar, fazer comunicação pública, assim. E brigar exatamente para fazer a comunicação pública, né? Brigar por você ter esse olhar diferenciado, né, no conteúdo. Hoje a gente fez um concurso em 2011, né? Fez um outro concurso em 2013, já, quem quiser começar a estudar já em 2015 já deve ter outro concurso, inclusive para jornalista. Né? E essa é uma foto aí que a gente queria passar para vocês da EBC. Tá bom? Se tiverem alguma dúvida aí, a gente esclarece, ou agora, ou depois. Para eu passar para o PC, depois a gente bate papo aí. Tá bom? Obrigado, pessoal. Pô, pode falar palavrão, cara? Vai. Eu tô nervoso pra caralho, cara. Pô. Tem gente que pensa que eu sou cara de pau, mas eu sou muito tímido. Primeiro, é o maior barato estar aqui na Serra, um monte de gente bonita. Duro vai ser me tirar esse microfone aqui, porque eu adoro o microfone, para falar, né, essas coisas todas, para cantar. Se eu soubesse que ia falar em pé, eu ia pedir aquele microfone com tripé, não, que nem Roberto Carlos. Uma vez eu falei na faculdade, tirava uma onda de Roberto Carlos. É um prazer rever vocês, né? Então vai ser difícil. E depois vai ser difícil me tirar dessa cidade aqui, que eu adoro serra, né? Pô, eu adoro montanha. Se eu pudesse, eu morava aqui. Eu já tive casa em Teresópolis. Fim de semana eu estava em Mauá, né? Então eu adoro. Esse clima aqui, delicioso, voltar para aquele rio calorento, né? Eu não sei se eu falo aqui como jornalista, professor, como escritor agora, ou como blogueiro. Também sou blogueiro, né? Vocês viram que eu só tenho profissão de fudido, né, cara? Jornalista, professor, escritor e blogueiro, cara. Podia pelo menos ter uma profissão assim, engenheiro, né? Arquiteto, médico. Vai gostar de ganhar pouco assim na casa do cacete, né? Assim como vocês, eu também não sei matemática, física, química e biologia, né? Por isso eu fui fazer comunicação e jornalismo, né? Na verdade, alguém sabe matemática, química, física? Quem é que é envergonhado assim, hein? Que é só para botar o microfone para a pessoa falar. Né? Aponta aí, quem é que é envergonhado assim? Diz assim. A pessoa vai ficar toda vermelha. Aponta aí, quem é? Quem é? Ela aqui, assim? Quem? Luiz, cadê o Luiz? Luiz? É o Luiz ali envergonhado? Pô, vamos ouvir o Luiz aqui, ó. Luiz? Fala aqui, Luiz. Não sei o que dizer. Pô, legal. Até se botasse o endereço do livro também depois. Livro jogolucenta.blog.com. Aí vai tentar até passar o blog, né? Aqui é o blog e tem gente que atualizar isso aqui. Então, como blogueiro, eu tenho o blog do PC, né? Eu até inverteu então, que é o blog mais imparcial da blogosfera, né? Tem pessoas até agora essa semana. A Cléo Guimarães do Globo, né, botou lá que eu sou fanático pelo Botafogo. Porra, eu acho que as pessoas veem como é que sabem que eu sou Botafogo, porra, né? É porque eu boto a camisa, né? E eu tenho esse blog aí, que é o blog do PC, que é um blog que eu me divirto, né? É, eu tenho o blog do livro, eu posso até mostrar para vocês. Lá. Depois, se alguém quiser o livro, né, é o Jogo do Senta, né? Eu trouxe alguns exemplares aqui para vender, né? Então, eu só não trouxe a maquininha, que falaram que o pessoal aqui tinha dinheiro vivo, né? Que ninguém precisa usar cartão e tal. Então, se alguém quiser depois comprar, é R$35, na minha mão é mais barato, né? E com autógrafo é 100, tá? Entendeu? Né? Eu tô nervoso pra caralho, gente, não adianta, eu não sei nem o que falar. Eu vim falar como jornalista, professor, contar um pouco da história, como é que é? Vai falando, né? Então, é só, gente, o Adriano falou que tinha sido meu aluno, eu comecei a dar aula cedo. Com 5 anos de idade eu já dava aula, né? Então com 10 anos eu fui professor do Adriano, é bom explicar, né? O cara velho pra caramba disse que eu fui professor dele, cabelo branco e tudo, pô, pera aí. Careca, eu sou todo aqui, ó, né? De boné, né? Brinquinho, né? Então, pô, né? Então eu comecei a dar aula por acaso, né? Eu sou jornalista, trabalhei no Globo, na Sousa Cruz, né? Eu tive uma empresa durante 14, 15 anos, fazendo jornais de empresa, né? Parou aí. Aí, quando eu estava na Sousa Cruz, um amigo meu me chamou para dar aula, o Denis de Moraes, até um escritor, ficou famoso, escreveu um livro sobre o Enfio, o Graciliano Ramos e por aí vai. Aí, o que houve? Assim mesmo? Aí, ele me chamou para dar aula, cara. Aí eu fui dar aula, cara. Eu falei, Denis, eu não sou professor, cara. Eu não sei falar para público, para multidão. Eu nunca esqueci que a primeira aula, o meu, vê que é isso aqui? Pô, sei lá, cara, a minha bochecha, alguma coisa aqui do meu rosto tremia, cara. Nunca mais consegui fazer igual. Eu nervoso, as pessoas me olhando, né? Aí eu fui ficando, eu tô dando aula, caralho, 28 anos na faixa, rapaz. Eu sou professor da faixa há 28 anos, né? Então, aí depois eu trabalhei no Globo, aí por questão de grana eu fui trabalhar na Sousa Cruz, né? Eu era repórter, assistente de editor, eu adoro ser repórter, né? E me chamaram para ganhar 3 vezes mais da Sousa Cruz, na Sousa Cruz, olha que eu era editor, repórter, assistente, editor, essas coisas. Fiquei 3 anos na Sousa Cruz fazendo jornais da empresa, mó barato, ganhava bem pra cacete, sabia que ganhava bem. Aí, como jornalista supérfluo, né, nas empresas, aí fecharam lá o setor, né? E aí eu fui trabalhar na LBA, fui ser assessor de imprensa do presidente da LBA. Aí na LBA eu adoro trabalhar, né, cara? Aí eu não trabalhava tanto assim, né? Aí eu acabei pedindo demissão. Aí, não, antes me levar. Aí depois eu fui para a revista Imprensa. Aí depois eu fiz a maior besteira da minha vida. Ninguém faz. Eu montei a minha empresa, cara. Eu tive uma empresa fazendo jornais de empresa durante muitos anos, né? Ganhei dinheiro para cacete, mas gastei tudo também, cara. Porra, gastei tudo, cara. Porra, eu ia à Europa 2 vezes por ano e tal. Eu não consegui entender esse negócio de ser dono de empresa, não, né? E aí fiquei atendendo a ESSO, Coca-Cola, ganhou prêmio e tal, essa coisa toda. Depois eu achei que eu ia ganhar dinheiro dando aula aí. Eu resolvi ser só professor, né? Aí me ferrei também de novo. E aí eu passei a fazer freelancer, dar aula e fazer freelancer, né? Aí teve uma época que quando eu criei negócio de blog, né, eu comecei a achar, minha mulher até falou, cara, tu tá enferrujando, daqui a pouco você não consegue mais escrever nada, né, porque eu tava, até uma época eu não tava fazendo freelancer, não sei o quê. Aí eu falei, eu vou fazer um blog, isso tem uns 8 anos, mais ou menos, e eu resolvi criar esse blog, o blog do PC, que no início era um blog geral, né, tinha diversos e tal, e depois acabou virando um blog basicamente de futebol, né. E o blog do PC, ele hoje tem mais de 3 milhões de visitas, né? Ele não me dá dinheiro, assim, diretamente, né? Eu não sei ganhar dinheiro, eu só sei gastar, né? Agora, ele me dá, assim, tipo, prestígio. Eu tenho conhecido, através do blog, muita gente, tenho conseguido muito trabalho através do blog, né? O blog tem me ajudado muito, junto com as redes sociais, Facebook, coisa toda, a divulgar o livro, né? Que está sendo lançado agora, né? e feito muitas amizades. Eu adoro fazer amigos, eu acho que a coisa mais bacana do mundo é colecionar amigos, né? Então, é agora mesmo, com o lançamento do livro, né? Pô, cara, gente, já saiu... Eu já fui Rádio Globo várias vezes, Rádio Tupi, Rádio Nacional, TV Brasil, Band. Outro dia a Band foi me entrevistar, mandaram uma garota lá, linda ela, né? Eu não conseguia compenetrar lá, ficar concentrado na entrevista, né? TV Globo, Sport TV, cara, saiu em tudo assim quanto é lugar, né? E até um toque para vocês. Esse negócio aqui tá ruim, assim, é mesmo? Assim, pode? Pô, é? Esse aí é mais bonitinho, cara. Alô? Alô? Esse aqui é mais bonitinho, mano. Alô? Que rapaz, bacana. Eu tô com a voz sensual aí, porra. Ladies and gentlemen. E que nem a mulher do aeroporto. Gostei disso, cara. Agora que eu vou sair daqui meia-noite, cara. Voo 456 para Lisboa. Como é que é? Comunicamos... Como é que é? Você o quê mesmo? Só tem fudido aqui, ninguém viaja pro exterior, não, mano. É. Isso aí, como é que é isso aí? Como, pô, eu queria usar esse barato aqui, pô. Vocês estão me sacaneando. Deixa eu ver se tem uma... Deixa eu ver se tem alguém cara de rico aqui. Ah, você tem cara de que já viajou pro exterior, essa loura bonita aqui, não tem? Como é que é? Comunicamos, última chamada... Ih, rapaz, vou ficar excitado aqui, tô todo arrepiado. Então, eu tava falando do blog, né? Esse blog não me dá dinheiro, mas me dá prestígio, essa coisa toda, né? O livro mesmo, eu lancei no General Severiano, né? Tinha umas 400 pessoas lá, foi super legal, no clube que eu torço, né? O Botafogo. Ontem foi lançado na Livraria da Travessa também, nós fizemos um debate boca bem interessante, e a gente tem feito alguns lançamentos aí pelo Feijão no Fogão, do Botafogo e tal, porque é difícil você... ser um jovem escritor como eu, né, e conseguir vender livro na livraria. A gente está tendo uma dificuldade danada para comprar em livraria, né? Depois até vou vender o peixe aí para vocês, né? Que é um mercado muito difícil, né? Agora, eu adoro ser jornalista, né? Eu acho o maior barato, eu gosto muito de ser professor, e agora estou curtindo esse negócio de ser escritor, né? O que eu poderia passar para vocês, com a minha experiência, né? É sempre... aqui todo mundo é jornalismo, né? Ou tem gente de administração, como é que é isso aqui? Tem... É publicidade, né? Misturar. Mas todo mundo aqui precisa ter bom texto, né? Eu me toco muito nessa coisa de qualidade de texto, né? Eu tenho muito medo de escrever, porque escrever é muito difícil, né? Embora às vezes as pessoas me conhecem assim, num primeiro momento, acho que eu sou um cara besta, não sei o quê e tal, vaidoso, né? Mas depois, quando começam a me conhecer mesmo, vem que eu sou um cara muito inseguro. Eu costumo dizer para os meus alunos que eu sou filho único e pisciano, né? Tem algum filho único e pisciano aí? Não. Assim, tem? Ninguém? Ô, tímido, você é filho único e pisciano? Não é? Você tem cara de filho único e pisciano, assim, né? Oi? Ah, é? Ah, então quase, né? Tem cara de filho único mesmo. Você foi criado pela avó no playground? Assim, eu fui, né? O né? Que vocês estão... Tem cara de sacaneando ali, estão rindo ali, ó. Cuidado aí, esse pessoal não vale nada, né? Então... Espera aí. O que eu ia falar? Pô, o cara combinou um cachê alto pra caramba aí pra mim, não vai pagar depois disso aqui, imagina, né? Então, assim, eu sou muito inseguro na hora de escrever, né? Pra vocês terem uma ideia, esse livro eu tive a ideia de fazer... Pô, vou ficar falando do livro também, né? Eu tive a ideia de fazer o livro no final do ano passado, né? Quando eu soube desse jogo, e muitos amigos flamenguistas duvidavam da existência do jogo. Chegaram a dizer pra mim, esse jogo não existiu, é mentira. Teve um cara que chegou escrevendo no Facebook, isto é uma calúnia, nunca houve esse jogo, não sei o que e tal. E quando eu descobri a foto que está aqui, né, na minha camisa, dos jogadores do Flamengo sentados em campo, isso aqui é uma montagem que é evidente que o jogo foi em 44, 70 anos, né? Nem o Adriano tinha nascido ainda, né? Eu não estava lá, né? Mas nós fizemos uma montagem lá com o pessoal do dia, fez essa foto aqui. E quando eu descobri a foto, eu me animei a escrever o livro, né? Eu passei assim, e aí não só apenas divulgando o livro para vocês, mas falando da coisa do repórter, né? Me desculpe se tem algum acadêmico aqui, eu não gosto de texto acadêmico, eu não gosto de livros acadêmicos. Eu acho que jornalismo é uma coisa prática, vocês têm que aprender coisa prática. É claro que a teoria, o academicismo é muito importante, né? Mas tem gente que só fica aqui, Kant, Hegel, Schopenhauer, não sei o quê, e enche o saco com essa conversa e tal. É claro que Kant, Hegel, Schopenhauer, Spinoza, eles são muito importantes para a formação cultural da gente, né? Mas é preciso, uma coisa que eu cobro muito dos meus alunos é cultura contemporânea, né? Repórter tem que gastar sola de sapato, eu sou do tempo, ainda continuo sendo, né? Esse livro, por exemplo, ele é uma reportagem, né, em forma de livro, não é um livro reportagem, é uma reportagem livro, né? Eu, para escrever esse livro, quando eu descobri que realmente tinha acontecido o jogo, eu entrevistei mais de 40 pessoas, que o livro não fala só sobre o jogo do Centro, fala de outros jogos polêmicos, né? Eu li mais de 40 livros, né? Eu pesquisei, né, em quase todos os jornais da década de 40, especialmente em 44, quando o jogo aconteceu, né? O Google, para mim, era apenas uma conferência para descobrir alguma coisa. Eu nem vi o que tinha em Wikipedia, essas coisas. Eu sou igual a vocês, né? É evidente que eu navego na internet, Facebook, Twitter e tal, mas eu jamais iria fazer um livro feito em cima de Google. O Google ajudava algumas coisinhas mais, né? Uma coisa que me ajudou muito na produção desse livro, e repórter hoje não pode abrir mão, foi o Facebook. Né, isso foi importante e tal, porque eu botei todo o dia a dia da produção do livro, assim como o blog tem, num blog especial. Né, e eu também botava, hoje eu entrevistei fulano, amanhã eu fiz isso, vou fazer isso e tal. Né, e o Facebook, às vezes eu precisava de um telefone, eu botava assim, gente, alguém tem o telefone do Zagallo? Pô, 5 minutos depois alguém aparecia e dizia, PC, eu tenho, estou te passando no inbox. Pá. Gente, alguém tem o telefone aí do Paulo César Caju, do Romário, do Zico, não sei o quê, 5 minutos depois estava alguém aparecendo. Uma coisa que um bom repórter, nessa miscelânea que eu estou fazendo aqui com vocês, misturando livro com blog e jornalismo, uma coisa que um repórter não pode abrir mão é de fontes. Né? Repórter tem que ter boas fontes, tem que ter conhecimento. Né? O colega do lado aí, para quem está fazendo jornalismo especialmente, ele é uma fonte em potencial. Né? Os professores são minhas fontes, assim como eu sou fonte deles e tal. Então, quando a gente começa em jornalismo, né, a coisa mais importante... Uma vez eu fiz um desafio em sala de aula, que eu disse assim, me desafiem a encontrar alguém nesse momento. Assim. Alguém falou, pô, PC, duvido você falar com Roberto Carlos. Aí eu peguei o celular, com 2 telefonemas, eu quase chego ao Roberto Carlos. Eu só não cheguei porque o cara estava no restaurante com a namorada e falou, pro PC, eu posso ir lá no restaurante pegar o telefone para você, mas é muito importante, eu estou com a minha namorada aqui no Rio Sul. Aí eu olhei para a turma e falei, gente, desculpa, mas eu cheguei no Roberto Carlos. Eu não sei se ele ia me atender, né? Mas eu cheguei no... Consegui o telefone do Roberto Carlos. Então, repórter, ele não aceita não. Repórter tem que buscar sempre a informação. Repórter não aceita não. Ah, não. Não tem, não pode, isso não pode acontecer e tal. Eu não peguei a época da ditadura, né? É anterior à minha geração de repórter, né? A ditadura dizia não, mas hoje em dia a gente chega, o repórter chega a qualquer lugar, ele se informa com qualquer... Ele encontra qualquer pessoa para falar sobre qualquer assunto. Né? Então, por exemplo, esse livro mesmo, eu tenho entrevista aqui com Paulo César Caju, Carlos Roberto, Paulinho Criciúma, o próprio Zagallo, né? Tem mais de 30, 40 entrevistas e tal. Por quê? Não se faz trabalho, repito, em Google, em pesquisa de internet. Né? Hoje eu sei que o jovem, né, ele tem muito essa mania, o Google tem tudo, o Google não tem nada não. Por exemplo, se vocês clicarem no Google, jogo do Senta, por exemplo, vai sair no livro. Eu não tinha nada no Google que me desse informação, era muito pouco, era o blog do Roberto Porto, era um blog de um amigo meu lá de Portugal e tal, muito pouca informação. As informações que eu consegui, eu fui buscar nos jornais. Né? Vocês estão um pouco longe da Biblioteca Nacional, mas não se faz um livro sem a Biblioteca Nacional para pesquisar. Eu usei para cacete o Google, né? A internet tem a hemeroteca da Biblioteca Nacional, se ninguém conhece ainda, não pode perder para qualquer trabalho que se faça, né? Vocês entram, hemeroteca, não sei o que, caem lá. Eu peguei todos os jornais de época, Diário Carioca, o próprio Globo, Jornal do Brasil, Diário da Noite, A Noite, próprio Jornal dos Esportes, não sei o quê. A gente tinha todos os jornais de época e eu ia a cada jogo que eu escolhia, pesquisava no dia seguinte, nos dias posteriores e tal, né? Então, informação, pesquisa, não é Google, não é Wikipedia, né? O repórter, quem aqui, repito, é jornalista, né? E mesmo quem é publicitário, se vocês querem buscar escrever bons textos, vocês têm que ouvir história. Eu costumo dizer também, e outros colegas jornalistas dizem, que o repórter é apenas um contador de história. Mas para contar história, a gente tem que ouvir história, né? Eu volto ao livro aqui. Eu entrevistei três velhinhos, três testemunhas oculares da história, como se dizia antigamente, que viram o jogo do Centro em 44. Né? Eu tinha até um quarto, que foi até uma situação meio estranha, porque o cara que tinha conseguido essa entrevista para mim, um belo dia ligou para mim, PC, sabe aquele velhinho que eu te falei que tinha visto o jogo do Senta e tal? Eu falei, pô, Gê, sei sim, não sei o que e tal. Vamos marcar entrevista com ele? Não, ele morreu ontem. Né? Porque eu tinha que entrevistar velhinhos de 80 anos, 70 e tantos anos e tal, e o velhinho acabou entrando e tal. E uma outra coisa, a informação ela está onde menos espera. Quando ele me contou essa história, eu abro o capítulo, né, dos testemunhas oculares da história, dos velhinhos que viram o jogo, contando a história do velhinho que morreu. Eu narro esse diálogo entre eu, né, e esse meu amigo que me comunicou que o velhinho que ele tinha me indicado para dar entrevista, ele morreu, né? Então, o jornalista tem que buscar informação em tudo, ele tem que ser um cara atento, e isso vale para o publicitário também, né? Eu sou um cara de comunicação, eu tenho assim o meu lado assim, meio publicitário, eu sempre gostei de roupas coloridas, a calça verde aqui, né? Na época de gravata. Tem lugar aqui, cara, é o mesmo preço, se vocês quiserem sentar aqui, né? Só tem um problema que eu cuspo pra caramba. Eu tô cuspindo aqui na primeira plateia aqui. Primeira fileira, brincadeira. Senta aqui, cara. Quer que eu vá buscar você? Eu vou aí, pai. Vou aí. Eu vou buscar. Quer que eu vá buscar você? Eu vou buscar ali, ó. Vai vendo, vai. Eu vou sortear um livro aqui. Vem cá, cara. Vem comigo. Dá a mão aqui, cara. Vem cá. Ele tá envergonhado. Pera aí, desculpa aí. Ele tá. Pô, é pra você ou pra mim, cara? Aqui, ó. Primeira fileira aqui, ó. Pintou um clima aqui, hein, cara? Vocês estão aplaudindo ele ou a mim, cara? Agora que eu não. Tá vendo? Poxa, não, agora eu vou buscar a moça também. Ah, você vai ficar sentada aí no chão? A Loura ficou preocupada ali, olha lá. Aquela morena azul vai fugir, não foge não. Tá? Fica todo mundo assustado. Eu estou fazendo uma bagunça aqui, eu estou me perdendo, mas tudo bem, né? Então é isso, gente. Eu vou parar de falar aí. Depois, se vocês quiserem fazer alguma pergunta aqui, né? Só fechando o livro. O livro é uma grande gozação, principalmente quanto o nosso principal adversário regional do Botafogo, que é o Flamengo, né? Mas é um livro sério. É uma pesquisa de um jogo histórico e uma pesquisa muito séria, com bastante informação. Eu só queria perguntar, quem é Flamengo aqui, hein? É a maioria, né? Tô fudido. Ninguém me bate, né? Só uma brincadeira, né? Agora, quem é? Ainda tem vascaíno, não? Vascaíno, tem algum vascaíno? Vascaíno. Tem algum tricolor? Tricolor é mais difícil, tem? São as mulheres mais bonitas, olha lá, são as bonitinhas, né? E os coleguinhas, né? Entendeu? Sem preconceito, gente. Pode, né? Ó, não é homofobia, não, tá? Daqui a pouco, cara, ó. Que isso, cara? Vocês viram até que eu dei a mão pro cara, vim desmunhecando aqui. Até quando a gente chegou aqui, né? Perguntou, o Adriano perguntou o cara. Pode falar isso? Será que pode? Vai dar uma merda, não sei se o cara tá aí. Melhor não, né? Depois eu conto em off pra vocês como é que foi engraçado pra caramba, né? E tem. Existe vida inteligente neste planeta aqui? Tem Botafogo? Aposto que são os melhores da turma lá, não é? O time dá o quê? Tá nem aí, quem é que é Botafogo aí? Pô, tá vendo? Sentiu o clima? A gente se entende, né? Tem namorada, cara? Não, ih, rapaz. Deixa eu tirar a aliança. Eu vou tirar. Tá gravando essa. Caralho, se alguém jogar no Facebook, botar essa porra. Botar essa porra no Facebook. Eu vou falar um monte de palavrão, porque aí ninguém vai botar no Facebook, né? Caralho, porra, bunda. E aquela palavra que é a palavra mais linda. Vocês sabem qual é a palavra mais linda da língua portuguesa? Vocês sabem? Agora eu vou falar assim. Gente, esse cara. O João nunca mais vai me convidar para vir aqui, cara. Mas você sabe qual é? Ainda é aquela mesma. Você sabe qual é? Vocês sabem qual é a palavra mais bonita da língua portuguesa? Não? Eu vou botar o boneco que eu vou ficar envergonhado. Se a minha mulher. Isso aí não tá grande, não vai passar ainda. Olha lá, hein? É xoxota. Eu acho lindo. Eu acho lindo, xoxota. É bonita essa palavra, não é? Não é, professor? É linda, assim. Tem gente, você gosta? Da palavra. Então, não é à toa que ele está sem namorado. Ele não é casado, ele é xoxoteiro, né? Ele... Essa antiga, né? Gente, eu só falei isso que eu tô nervoso pra cacete. E a forma de descontrair, desculpe aí se eu falei muito palavrão, se eu falei alguma coisa. Eu não sei com esse nervosismo se eu consegui passar alguma coisa profissional pra vocês, né? Mas nas perguntas, de repente, vocês podem perguntar sério. Eu também respondo sério. Eu espero que me convidem de novo, se tiver uma nova oportunidade, que eu tô preocupado de nunca mais vir aqui. Eu adoro Friburgo, né? E se alguém quiser depois perguntar alguma coisa, quem chegou depois, se quiser comprar o livro, né, é R$35 com autógrafo e tudo. Eu trouxe a almofada para poder autografar, né? Então, se alguém quiser depois, eu vou estar ali com vocês. Eu trouxe 1.000 livros para vender. Ele falou que eu consegui os 1.000 livros vender aqui. Eu trouxe 1.000 livros para vender. Brincadeira, eu tenho alguns exemplares aqui. Se alguém quiser vender, comprar, principalmente os botafoguenses, são obrigados a comprar, viu? Obrigado aí, Ed, desculpa aí. Pessoal, vamos passar para as perguntas. Igual a gente fez ontem, vai passando o microfone. Quem quiser perguntar para o Adriano ou para o PC, fique à vontade. Boa noite, Adriano, PC. Adriano, minha pergunta é para você em relação a uma diretriz da TV Brasil em relação à parte esportiva. É, naturalmente, a EBC vai meio que na contramão das empresas com um objetivo comercial. E na parte esportiva, esse ano, no ano passado, teve a transmissão da Série C do Brasileiro. Nem todo jogo tem o apelo de Fortaleza e Macaé, com 62 mil no estádio de futebol. Como transformar em uma coisa atrativa a transmissão da Série C do Brasileiro? Bom, posso falar como telespectador, né? Eu trabalhei 10 anos, né, entre debate esportivo, esporte visão e agora no mundo da bola, né? Há 4 anos eu estou afastado desse conteúdo. Naturalmente, naquela época, vou contar uma história só para você entender melhor a dificuldade que é não só deixar uma transmissão, transformar a transmissão em entretenimento dentro de uma televisão pública, né? Porque hoje a transmissão de futebol, ela é uma reportagem ao vivo, né? Não deixou de ser uma reportagem ao vivo, mas também precisa criar algum tipo de atrativo para manter ali a atenção, independentemente da qualidade de espetáculo, né? E fazer isso, né, muitas vezes na emissora pública, é muito difícil. Eu lembro que há muitos anos a gente foi transmitir um jogo lá da Copa Zico, né? Lá eram jogos que eram lá transmitidos direto do CFZ, né? E é uma dificuldade que, na época, com os equipamentos que a gente tinha, a gente teve que ir em casa para resgatar uma pessoa aposentada que só esse cara conhecia o sistema que era para botar um reloginho na tela, para contar o tempo do jogo, entendeu? Então, assim, naquela época, naturalmente, que o PC está falando do negócio do Zagallo e tal, né? Eu acho que uma coisa que pode ficar para vocês assim, daqui, dessa noite, assim, é meio fundamento da profissão, né? Checar a informação, não é? Incansavelmente, mais de uma vez, não é? Nos deixar seduzir pelos encantos do Google, da Wikipedia, essa coisa toda. E isso inclui também uma época e a agenda, né? E a coisa da fonte. Porque antigamente era fácil você tinha o telefone da casa do Ronaldo em Milão, quando ele foi jogar na Itália. Você ligava e falava com o Nelson Piquet, assim, né? E hoje você tem o assessor do clube, o assessor do jogador, o assessor do assessor, assim, é muito difícil, né? Muito difícil. O Zagallo não, porque ele sempre foi simpático, você liga para a casa dele, ele mesmo fala contigo, não tem essas frescuras, né? Agora, hoje é tudo mais complicado. E da mesma forma que é complicado, é você, por exemplo, convencer um jogador de futebol hoje a sair do estádio e ir participar de um programa de entrevista no centro do Rio de Janeiro, domingo às 9 horas da noite. Entendeu? Ele não vai. E a gente, como não tem a força de Sport TV, Fox, ainda bem que tem concorrência, né? Essa coisa é boa quando tem concorrência. Não é bom o Fausto Silva domingo sozinho. É bom quando você tem briga, você tem mercado, né? Então, veja só aqui. A gente atende um público hoje que compra a camisa do Chelsea, entendeu? E precisa atender esse garoto de 20 e poucos anos. E precisa atender a pessoa que tem a referência lá do Evaristo Macedo, né? Do, a gente veio falando mal do Antônio Lopes, né? Enfim, são pessoas que já tiveram um determinado momento de futebol, mas são reconhecidos até hoje. Enfim, mais por nossos pais, muitas vezes, do que pelo jovem que está na universidade, né? Então é muito complicado, né? Por outro lado, eu acho que é um investimento que a emissora comercial não vai fazer, agora respondendo pontualmente a tua pergunta sobre a Série C. É um investimento que a emissora comercial não vai fazer, nenhuma emissora comercial, né? Porque tem um apelo de público, como foi agora, Macaé, eventualmente, na semifinal, na rodada decisiva, para ver quem vai para a Série B. Aí tem lá 60 mil pessoas e um grande fiasco, ainda bem que a gente está no Rio, torce para o time do Rio, enfim, né? Mas é um investimento que a emissora pública não vai fazer e que você faz graças a um pool, assim, o Sport TV com a produtora que gera o sinal para a TV Brasil, e aí você tem um narrador no estúdio fazendo o famoso geladão, né? Que não é a mesma coisa, não vai levar para o telespectador, no caso de televisão, a emoção, e tem um repórter no estádio. Então, quem tem um repórter no estádio? Entendeu? Nesse caso da transmissão da televisão. No caso da rádio, é ainda mais complicado, porque a rádio também transmite, a Rádio Nacional também transmite futebol. E eu estava de plantão domingo passado, enquanto a TV Brasil estava transmitindo o jogo do Macaé, a rádio estava transmitindo o geladão no estúdio, com o narrador, que era o Rui Fernando, um repórter, que era o Rafael Monteiro, e um convidado, que era o Duílio, ex-zagueiro do Bigode, ex-zagueiro do Fluminense, né? Fazendo um geladão com base no sinal da televisão, que torna a transmissão ainda mais pobre, né? Então, assim, eu acho, essa é a parte operacional, né? Você consegue, com ponderação, com calma, tentar... E com muitas vezes o estilo do narrador, né? No caso do rádio é mais complicado. Às vezes você ouve o jogo no rádio, o jogo está super emocionante. Às vezes não é nada disso. É a narração do cara que é emocionante e o jogo é uma porcaria. A gente tem um narrador lá de Brasília que ele vira piada exatamente de todo jogo no cara, com ele, é final de campeonato. Todo jogo, né? Aí quando chega 40 minutos do segundo tempo, ele o jogo hoje, realmente, o espetáculo não está muito bom, não sei o que, os times... Né? E você achava que o negócio estava bombando, né? Então, assim, a gente tem essas dificuldades, a dificuldade da TV pública, de estrutura, de viagem, né? É uma coisa que... Essa coisa da mobilidade, assim, da reação rápida, especialmente no jornalismo, né? Fugindo um pouco desse questionamento da Série C, né? Você nunca sabe na redação... quando o telefone vai tocar, às 8 horas da manhã, e alguém vai te contar que entrou um maluco numa escola em Realengo e fuzilou um monte de criança. Você nunca vai saber, né? E você não tem, na redação de televisão, muitas vezes a estrutura que a Globo... Você não tem helicóptero, que a Globo, a Record tem, não tem, né? Então você tem 5 equipes, uma em Botafogo, a outra... E você tem que chegar em Realengo com todas elas o mais rápido possível e organizar aquela cobertura, né? E isso sem estrutura, é o que eu insisto com vocês, é muito difícil. Né? Fazer uma cobertura dentro dessa perspectiva cidadã, né? Em uma emissora muitas vezes sem estrutura, né? Mas eu acho, do ponto de vista social, é importante, porque são clubes da Série C que levam público aos estádios, é o torcedor, assim, é o torcedor de coração, é o cara que tem um vínculo muito forte com o clube, né? E contempla uma parcela de público que não estava contemplado, que gosta desse tipo de futebol da Série C, enfim, da Série D, e outras coisas que a EBC vai investir. Por exemplo, a gente transmitiu a Copa do Mundo, né, no rádio só, não na televisão. A Rádio Nacional tem uma tradição na cobertura esportiva. Hoje tem pouca gente, mas é uma coisa que vai ser retomada logo. Pelo menos os planos são ousados, né? Mas de fazer esse tipo de cobertura, de estar onde a emissora comercial normalmente não está, né? E a gente se orgulha muito disso. Eu acho muito legal fazer a Série B, a Série C, ter um jogo da Série C e tal, né? Agora, e dentro da transmissão, né? Só para finalizar essa resposta, dentro da transmissão, o pessoal já está... Quando começa o burburinho é porque já estão dispersando a atenção, né? Na aula é assim também, né? Mas dentro da transmissão, você levar, já que você não pode ter comercial, não pode vender nada, não pode veicular preço, produto, nada, né? Você ter informações, pílulas que despertem a cidadania, enfim, de mobilização, de conscientização e tal, né? Uma forma que você vai procurando uma estética dentro da transmissão, entendeu? Tá beleza? O Adriano falou... quando a gente insistir de conseguir uma entrevista, né? Ele até lembrou do Zagallo e tal. O Zagallo falou comigo numa boa, só que ele está... Primeiro ele fez uma filtragem com o filho dele e depois ele acabou falando comigo. Né? Mas, por exemplo, os primeiros entrevistados que eu fiz para o livro foi o Bebeto de Freitas, quem é bom botafoguense sabe, e o Montenegro, que eu também entrevistei, falou: o Bebeto de Freitas não fala com ninguém, não adianta procurar e tal. Aí eu falei, pô, eu vou tentar. Né? E eu liguei. Ele me atendeu, né? Aí eu perguntei: Bebeto, aqui é Paulo César, estou fazendo um livro assim, assim e tal. Eu queria ouvir você, que você era o presidente no jogo do Botafogo com o Flamengo, o jogo do Chororô. Você topa dar uma entrevista para mim? Ele falou: quando é que você quer? Onde? Que horas? Como é que você quer fazer e tal? Né? Quer dizer, o repórter tem que correr atrás da fonte, procurar entrevistar. Uma coisa você pode dizer sim ou não. O meu amigo aqui está sem namorada, por exemplo. Quer ver? Ó, vem cá, levanta aqui. Como é teu nome? Emanuel, escolhe uma garota assim que você queira namorar, assim, Emanuel, assim, ó. Ele vai revelar. Bacana se ela tiver afim dele. Escolhe uma, na boa, vai. Pode. Eu tinha cabelo colorido. Com aquela. Ih, viu, pô? Sabia disso, pô? Viu? Tá vendo, pô? Ô, Paula, você quer namorar? Depois ter casamento na TV, né? Paula, você quer namorar com o Emanuel? Hein, Paula, quer? Ela não viu. Quer ou não quer? E aí, tá vendo? Olê! Você deu bem, viu? Eu quero ser o padrinho, tá vendo? Porra! Olha lá! Viu? Tá, ó, bacana, tá? Ela disse sim, podia dizer não, né, Paula? Hoje vai levar pra jantar onde, né, que é? Hã? Onde é? Vai combinar para jantar, depois vocês me contam. Eu vou deixar aqui com o professor para ele passar para mim o que aconteceu, né? Tá vendo? Era sim ou não, se deu bem. Sim, né? A mesma coisa com entrevistar. Não, Paulo, não fica não, não vai voltar atrás não. Fica quieta. Fica quieta aí, todo mundo, viu? Todo mundo é testemunha, fica na tua. Né? Manuel, na boa, tá? Se alguém por acaso aqui tiver timidez de arrumar a namorada, fala comigo que eu resolvo o problema agora mesmo, entendeu? Bonte de gente bonita e não tem esse problema e tal. Então é a mesma coisa de entrevista. Ou é sim ou não. Eu liguei pro Bebeto, sim. O Paulo César Caju não dá entrevista pra ninguém. É besta. Eu liguei pra casa dele 10 horas da noite e me deu uns porros. Porra, meu irmão. Eu ia dormir, isso é hora de ligar pra mim, não sei o quê. Me deu uns porros. Falei, não vai mais me dar entrevista. Eu insisti, acabou dando uma bela entrevista e tal. Então o papel do repórter é esse. É que nem como se paquera, né? É sim ou não. Eu já levei tanto não na vida, já levei um monte de sim. Casei, levei 5 amantes bonita pra caramba que me atura, né, fazendo essas palhaçadas o tempo todo. E olha aí, eu criando um amor, um romance em Friburgo entre Emanuel e Paula, né? Emanuel e Paula, valeu a minha viagem. Eu só queria cumprimentar. É sim ou não, pô? Então, só pra complementar a resposta dele, tudo produzido aqui, né? Inclusive essa produção cuidou já. Já tinha brifado, a Paula é som da nossa equipe de produção. Essa coisa de receber sim e não, e é muito importante procurar a fonte, qualificar a fonte também, né? Porque eu lembro da época da CBN, a gente tinha um programa de esporte que é o ar sábado à tarde, né? Chamava CBN Esporte Brasil na época, né? Então, às vezes você tinha a luta do Mike Tyson, né? No sábado de madrugada, você tinha grande prêmio de Fórmula Indy, que todo mundo falava de Fórmula Indy, domingo à tarde, não é? Então como é que você vai resolver isso? Como é que você vai? Tem um programa de entrevista, um programa de esporte, quem é que você tem que ter? Tem que ter o brasileiro, que é o mais bem colocado no grid largado no dia seguinte. Isso tem que ser esse cara. Não adianta falar com o cara que vai largar na oitava fila, não adianta, não é? E a luta do Mike Tyson, como é que você vai cobrir, né, no rádio, a luta do Mike Tyson? Você vai procurar um jornalista, provavelmente do estado de São Paulo, da Folha de São Paulo, que esteja lá em Las Vegas, que tenha viajado para cobrir e pedir ao cara para não é? É, entrar contigo pelo telefone, na época do Fernando Beligeni, eu lembro até hoje, Fernando Beligeni está jogando um torneio em Kitzbühel, na Áustria, e ele ganhou na oitava de final, na quarta de final, na semifinal, o cara é um terror dos austríacos, tinha jogado a semifinal e ia disputar a decisão no domingo seguinte. O que você faz na rádio? Você precisa ter o cara, que é a notícia ali, você liga pro hotel dele na Áustria, ele liga pro hotel, procedimento simples, qual é o telefone do hotel? Quarto do senhor Fernando Beligeni, por favor, o telefone toca, ele atende, Fernando, pô, vamos gravar rapidinho, não é? E muitas vezes, os próprios pilotos, quando o atleta é de bom nível, ele já é treinado para isso, para dar entrevista no telefone. Eu lembro do André Ribeiro, que ganhou um grande prêmio de Fórmula Indy em Jacarepaguá. Você gravava com ele pelo telefone, às vezes a ligação caía, né? A qualidade da ligação era muito ruim, né? As operadoras, volta e meia, elas fazem a gente reviver o passado com linha cruzada. Até hoje tem, né? Linha cruzada, ruído na ligação e tal. Mas a qualidade de serviço antigamente era muito ruim, especialmente ligação internacional. Você falava com o André Ribeiro, a ligação caía, ele mesmo dava o ponto de corte. Ó, então vou retomar daí. Tá gravando? Tô gravando. Então, ó, emenda aí. E ele continuava falando. Continuava a resposta de onde ele tinha parado. Né? Então eu acho isso muito importante, qualificar. Amanhã tem decisão da Taça Guanabara, Flamengo e Fluminense. Liga 3 minutos e meio do Vanderlei Luxemburgo, 3 minutos e meio do Cristóvão, sei lá, do técnico do Fluminense. Enfim, mas você tem que chegar naquela pessoa, né? Convocou a seleção, quem é que você vai ter entrevista no sábado? É o técnico, e de preferência não a coletiva, porque a coletiva é informação para todo mundo. Você tem que ter a tua informação, de preferência você briga pela exclusiva. Né? Hoje é mais difícil, né? Pra você chegar no futebol, tem que ficar fazendo aquelas macaquices lá do CQC para poder conseguir uma exclusiva e tal, mas o futebol atingiu um nível de sofisticação que é mais complicado, o jogador passa, não fala, senão não pode dar entrevista assim assado, se não for o assessor, então, mas não é por causa disso, desse novo esquema contemporâneo, profissional, se quiserem chamar assim, que você não vai deixar de brigar por uma informação exclusiva, por uma informação diferenciada, pela informação que informação de coxia, né, que vai fazer você se distinguir, né, dos demais profissionais de imprensa. Tá? Boa noite, Adriano. Boa noite, PC. Eu, assim como você, tenho essa loucura de torcer pelo Botafogo, né? E pior, sou botafoguense e friburguense também. E aqui eu encontro uma dificuldade muito grande de tentar não escrever com o coração, porque cobriu o friburguense, né, trabalhando também na assessoria e no jornal local, a gente acaba misturando um pouco isso. Então eu tenho duas perguntas para você. A primeira, se tem como realmente separar isso num texto, como é que você faz para conseguir isso? E a segunda, se você vê problema em assumir o time de coração e mesmo assim trabalhar numa imprensa, né, como você é assumidamente botafoguense e escreve sobre outros assuntos também. É muito ruim. Vinícius. Ih, nome de poeta, nome bacana. Botafoguense, poeta botafoguense, né? Vinícius, veja bem, sinceramente eu acho uma contradição, né? Eu, quando eu fui repórter do Globo durante quase 10 anos, né? E eu sempre evitei de cobrir política, de trabalhar em política, né? Teve uma época que eu fui convidado a trabalhar com o Brizola, no segundo governo dele. Eu não aceitei, né? Embora até gostasse do Brizola. Teve uma vez, me desculpe se alguém vota em Garotinho, eu fui chamado para trabalhar com Garotinho, esse eu me recusei, porque meu perfil não combina com o dele, né? Então, como repórter, eu nunca, até porque no Globo, né, Globo, Folha e tal, não se aceita essa dupla. Obrigado. Você não pode trabalhar no Globo e trabalhar numa assessoria, né? Jornais como o Globo nem permitem esse tipo de coisa, né? Eu, por exemplo, eu quando cobri Brizola, né? Vocês eram muito, nem tinham nascido ainda, eu votei no Brizola, né? E eu cobri 2 anos do governo do Estado, a campanha eleitoral toda. Quando o Brizola assumiu, eu falei, eu votei no Brizola, não quero votar no Brizola, né? Eu não quero cobrir o governo Brizola, né? E aí me tiraram, eu pedi e me tiraram mesmo da cobertura, né? Só que botaram 2 repórteres que fizeram tanta loucura, porque o Globo tinha interesse em falar mal do Brizola, essa coisa toda, eles fizeram tanta loucura que me chamaram de novo, né? Porque eles sabiam o seguinte, que eu ia fazer, dentro dos limites da imparcialidade, uma cobertura imparcial. Eu jamais inventei nada contra o Brizola, né? E eu cansei de dar porrada no Brizola. Às vezes o Brizola chegava para mim e dizia, Paulo César, aquele jeitão dele, não é verdade? Por você, a Marta me falou que você votou em mim, mas todo dia porrada em mim, Paulo César, não sei o que e tal. Era aquela imparcialidade. Eu falei, governador, eu votei no senhor, mas eu sou repórter do Globo. Agora, eu nunca menti, né? Assim, de prejudicar e tal. Tem gente que faz jogo sujo. É claro que eu trabalhei no Globo, eu não era ingênuo de achar que ia mudar o mundo trabalhando no Globo, né? Mas dentro das minhas limitações, eu procurei fazer um trabalho imparcial, vamos dizer assim. Hoje, eu não estou ligado à imprensa, né? O blog é os blogs, né? O blog do PC, eu tenho um blog no Jornal Brasil sobre Botafogo, é uma grande gozação, uma brincadeira, em que não é necessária essa imparcialidade. Mas eu tenho dado informação, eu não sou leviano, né? Cuidado quando me posicionar, de não atacar pessoas, de não atacar comunidades, não sei o que e tal, de não mostrar em nenhum momento preconceito, né? Eu acho que o repórter, o homem de comunicação de uma maneira geral, ele não pode ter nenhum tipo de preconceito, seja ele social, racial, até mesmo cultural, né? O homem que trabalha em comunicação tem que ter a cabeça aberta para tudo, né? Então, não é a total imparcialidade, mas a gente buscar dentro de um limite um trabalho sério, sem ser leviano e tal. Por exemplo, o próprio livro, que é uma gozação ao Flamengo, principalmente, é uma resposta ao chororô, a orelha do Maurício Menezes, que é flamenguista, o pós-face é do Marcos Neves, que é flamenguista, né? Eu tenho dois flamenguistas no livro, prefaciando praticamente e tal. Então é possível a gente fazer uma coisa séria, mesmo brincando e tal, essa coisa. A imparcialidade total é muito difícil. Eu não ia trabalhar no Globo. Eu trabalhei na Souza Cruz vendendo cigarro, pô. Dizem que cigarro dá câncer, né? Pô, é complicado, né? Deixa eu te responder, Vinícius. Oi? Tá funcionando. Boa noite a todos. Eu queria fazer uma pergunta para você, Adriano. Tá não? Então, sabendo que a ABC é uma empresa pública, né? É uma empresa pública. Como é que vocês fazem para equilibrar essa questão noticiosa quando o assunto é o governo? Como é que funciona isso? O teu texto passa por 10 pessoas diferentes, assim, né? Para você fechar eu vou dar um exemplo que eu também estou afastado da redação da televisão já há muito tempo. Há muito tempo, 4 anos, né? A gente sempre... Primeiro tem um manual de redação, que é um documento muito interessante que normatiza esse tipo de situação. Eu acho que é importante vocês conhecerem, estou estudando jornalismo, devia saber que existe esse sistema e conhecer que a empresa, alguém está lá preocupado com isso, em estabelecer as bases para a cobertura jornalística dentro da emissora pública. Né? Síndrome de professor, né? Pega logo um pilô e bota na mão. Né? Cadê? Vou escrever aqui. Na prática, não é? Primeira coisa, seguir as diretrizes do manual. Foi um documento elaborado para isso. Segunda coisa, quando o repórter nunca fecha um off sozinho, né? Quem teve experiência de televisão aqui, né? Tem alguém que está. O repórter fecha o off com o editor de texto, né? Fecha o off, tem autorização para gravar, às vezes o editor de texto consulta o gerente, no caso do Rio, né? Porque esse texto ainda vai chegar em Brasília, no final dessa conversa, né? E aí, um texto, por exemplo, do dia a dia do candidato, né? E aí, fecha com o editor de texto e tal. Eventualmente, antes de gravar, passa o texto para o gerente, passa o gerente do Rio, submete ao gerente de Brasília, porque às vezes Brasília está fazendo com outro candidato lá, né? Então, você quer ter isenção e quer ter o mesmo tempo, enfim, né? E aí, mas aí o outro candidato está em São Paulo, e aí alguém de São Paulo tem, enfim, é um conselho praticamente, Jedi, né? E aí você chega a uma versão final que o repórter grava e manda para a emissora, assim. E no caso de web, não só falando de TV, mas rádio, web, quando o assunto às vezes tem que ser tipo, meio furo e você não tem muito tempo e tem que jogar aquilo na internet, como que vocês fazem isso? Aí é o material da Agência Brasil, né, que é uma equipe mais reduzida, repórter e fotógrafo, né, e você tem um editor na redação. Ele bate o texto, manda para a redação e um editor revisa aquilo ali e publica. Tem um publisher e tal, e ele publica e manda para Brasília também. Então, Né? É mais ou menos o que acontece com o repórter de rádio, que sai sozinho. Né? O repórter vai, fecha a matéria, submete a um editor no Rio, aí o editor aprova, revisa o texto, edita a sonora, enfim, termina de empacotar aquele material e aí manda para Brasília para disponibilizar no portal para o Brasil todo. Né? Usa localmente na programação da emissora e ao mesmo tempo disponibiliza para o Brasil. Mas no caso da televisão, que é a produção coletiva, é mais complicado, que aí... texto e áudio é mais fácil, né? No caso de televisão, que é uma produção industrial, aí é mais complicado. Mas há essa preocupação, especialmente perto de grandes coberturas, como foi agora a campanha presidencial, né? A empresa está num momento de transformação, porque às vezes é um concursado que a pessoa precisa ser treinada e às vezes é uma pessoa que faz bem uma prova de concurso, mas não tem uma experiência de redação prática, né? Então a gente lá na empresa precisa entender isso também, né? Entender qual é o tempo da pessoa, né? Para ela... Para não existir atropelos nesse processo. Né? Então, isso é um olhar a mais que a gente tem que dar lá na informação, né? Independentemente da mídia, na agência, no rádio, na televisão. Até porque o conselho curador, se você procurar na internet também lá, o conselho curador da empresa faz várias observações em relação ao cobertura, ou à linha editorial, ou à forma como você construir um off de uma determinada matéria da televisão, da agência, ou um determinado conteúdo na rádio, entrevistas, enfim. Né? O relatório também está disponível na internet. A cada 2 meses eles soltam um documento consolidando o que houve nesse período que merece ser criticado por eles, porque teve influência, enfim, alguma influência na forma como foi elaborada a notícia, a informação, entendeu? Mas tem essa preocupação, né? Respondido? Bom, pessoal, vamos fechar para poder dar um intervalinho para poder o pessoal da Frueb entrar, é 8h40, né? Então, eu agradeço a presença de vocês, muito obrigado mais uma vez. Adriano, PC, vocês vão receber o certificado, vai ser enviado, como todo ano. PC, obrigado. Ah, o seu já está no banco, que é Citibank, é coisa de Rio, que eu mandei para Nova York, fica tranquilo. Então, poxa, muito obrigado e até o próximo horário. Lembrando que amanhã, no primeiro horário, é a palestra do Oscar do Sebrae, tá? E no segundo horário é o Davi Macena. E o Fernando da Inter TV é na sexta-feira, junto com a Ana Tapajós, porque amanhã tem jogo do Friburguense, o Fernando foi escalado para fazer a cobertura pela Inter TV, então remanejamos ele para sexta-feira, tá bom? Muito obrigado, até daqui a pouco. E quem quiser, só antes de vocês saírem, quem quiser estudar produção audiovisual lá no Rio Comprido, pode me procurar também. Professor.